you heard. I am a freak, I'm disturbed. So come and give me your words. Oh, oh yeah. We're moving faster than slow. If you don't know where to go, I'll finish off on my own. Beautiful like diamonds in the sky. I too, I

portal targetw.com, a referência para o mundo. E no Pop Hits da manhã de quinta, número 1, Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Segundo lugar para Rihanna, Diamonds. No posto de número 3, Christina Aguilera, Your Body. Quarta colocação para Adele, Skyfall. E o quinto som mais votado na manhã foi Gangnam Style com Psy. E agora é só mudar tudo pra tarde, baby, e aproveitar pra se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Visite a referência para o mundo, targetw.com. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de quinta, recebe um grande beijo a Ana Gabriele da Silva Rodrigues. Ela que é de Varginha, Minas Gerais. Pediu e ouve agora aqui na Target International o som de Maroon 5, One More Night, que fecha o Pop Hits da manhã. Voltamos daqui a pouco à tarde, aqui nas melhores rádios que são Target. Fica com Deus aí. Bye, bye, baby. Yeah. rede internacional Target Radios, referência para o mundo.